Valeu pra caralho aí, a galera chegando. É isso aí. É a segunda vez que a gente toca aqui. E sempre foi bom. E não é hoje que vai ser em vão. Espero que hoje tenha alguma essência isso aqui. Eu sei que tá cedo, é ruim vir, mas agradeço aí, coração. É um prazer pra gente. Tô tocando aí pra vocês. Nós somos a Gage daqui de São Carlos. Nós tocamos hardcore e é isso aí. Vamos tocar mais umas aí. Aí eu queria dizer, com um evento desse tipo aqui é legal pra caralho. Eu acho que devia ter mais. porque tem muita banda aqui que não tocou. E a cidade tá cheia de banda, de DJ, de opções culturais. Eu acho que tem que ter mais opções. Valeu! Dizer que hardcore é isso aqui, ó, não é o que vocês veem na TV, não. Aquilo lá tá meio contaminado. É a galera aqui na cidade, um negócio de graça, e é isso aí. É cultura, é diferente. Queria agradecer a galera da parte cultural aí do circo, dos malabares que vai ter aí, que é essencial. I think of her devil again. Myself and myself, the devil that really wants. Não se esqueçam que tem mais bandas tocando aqui hoje. Então, vamos prestigiar todo mundo, que é isso aí que conta. Essa se chama Planeta. Eu acho que a gente tem que tomar conta do nosso planeta. Ou não, não sei. Consumir, trabalhar, Valeu. Essa é a parte old school da Gage. Essa se chama Jão. Aqui que os caras estão me tesourando aqui atrás, ó. Toda vez que eu tô falando, eles começam a tocar. Eu queria dizer que esses eventos tem que ter mais, tem muitas bandas na cidade, muito espaço cultural, DJs, arte, tudo. Eu acho que tem que ter muito mais isso, de graça, assim, como tá sendo esse aqui, que é muito, muito bom. Essa é a mensagem do dia. Se chama convivência. Engano seu. possa confiar. Não precisa ser te dou simples e o cuidado pra conviver. Valeu. Essa se chama Runaway. Vocês estão cansados aí? Estão cansados? Embora, mas isso aí, queria agradecer a todo mundo aí que veio hoje, coração, valeu mesmo, hein? A gente é a Gaste aqui de São Carlos, e na próxima vamos ver Violent aí, vamos ver um monte de banda tocando aí nos próximos eventos, é isso aí, valeu mesmo. Eu só te chamo Stay Tonight. We'll be right back. Valeu. Valeu. Ó, oh, peraí, eu só queria falar uma coisa. O Léo aqui, nosso guitarra, ele tava internado. Então ele veio e fez um show. Ele veio, se esforçou pra cacete e fez o show pra gente aqui. Queria um... só o cara ter se esforçado. E valeu aí.